Opus 19, de redenção e eternidade. Meu passaporte deveria ser apenas um bilhete para a morte e o desencontro, mais ou menos nestes termos. Poeta Santo Souza, filho da terra, um pequenino mundo cheio de corações, de máquinas e sustos, nascido para crer na redenção dos homens, seus iguais em vida e morte, trabalhou na seara do impossível, gastou prodigamente todo o seu tesouro de amarguras e de anseios, e construiu, com lágrimas talvez, o túnel para o trem que liga a vida ao território azul da eternidade.